Paz, Senhor, eu vou te fazer uma pergunta. Com quem que você está indo e para onde? Com Jonas ou com Jesus? Se você vai com aqueles que eu posso dizer que são Jonas, numa direção errada, isso traz uma solidão igual à barriga de um grande peixe. E ainda no fim, vai ter que aportar num lugar menos desejado. Mas se você anda com Jesus, que é o caminho, você está andando na direção certa. Pode dar uma paradinha na morte, mas o fim é aportar no lugar mais desejado, o céu. Saiba com quem você está andando e para onde você está indo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.